Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje vamos conversar com o responsável pela Caritas Diocesana de Coimbra, Sr. Padre Luís Costa. A Caritas é uma instituição da Igreja Católica que funciona a nível internacional na ajuda aos mais carenciados, quer quando acontecem catástrofes, quer a nível nacional na ajuda aos mais carenciados. Sr. Padre Luís Costa, bom dia e obrigado por ter aceito este meu convite. Bom dia. A primeira questão que lhe vou colocar é a seguinte. Portanto, o Padre Luís Costa e a Caritas aqui em Coimbra é o que podemos chamar o mundo de atividades com crianças, jovens, idosos, doentes, pobres e também com uma infinidade de problemas sociais. Antes de lhe pedir para nos falar destas atividades, gostava que nos falasse do que é Caritas em si, propriamente. Podemos pensar que é uma IPS, ou que é uma Misericórdia, ou que é uma fundação. Gostava que, neste aspecto, nos esclarecesse devidamente o que é Caritas. A Caritas de Diocesana de Coimbra aparece no contexto da Igreja e também da sociedade nos anos após guerra, em que a Igreja teve necessidade de ter uma estrutura que pudesse prestar ação social em seu nome e em nome dos cristãos de uma forma muito concreta, de uma forma efetiva. É aí que também nasce a Caritas de Coimbra, como outras Caritas do país e ligadas a elas uma Caritas portuguesa que de alguma forma unifica a relação entre si e estabelece também a missão comum. Caritas de Coimbra, de facto, ao longo destes últimos anos foi crescendo, fruto daquilo que foi o trabalho na comunidade, não sendo propriamente uma IPS como outra qualquer que nasce na comunidade, como sendo paroquial, acaba por ser, na sua relação com o Estado, acaba por ter essa designação e esse enquadramento, mas tem uma abrangência absolutamente diferente, uma vez que é um serviço diocesano da Igreja de Coimbra, e como tal presta serviço no âmbito do território da diocese. E esse serviço, de facto, tem-se traduzido ao longo deste tempo como algo que nasce da comunidade, que se estrutura a partir da comunidade e que tem sentido enquanto a comunidade precisar dele. Padre Luís Costa, eu aproveitava para colocar uma questão relacionada, no fundo, com o que está a dizer. Há pouco, quando fala da Caritas portuguesa, estamos a falar da Caritas nacional, que tem uma ligação com as Caritas diocesanas. Há independência entre a Caritas nacional e as Caritas diocesanas, ou que ligação é que existe? Naturalmente há uma independência, uma relação também. Independência no sentido de que cada Caritas diocesana está ligada ao seu bispo, uma vez que é um serviço diocesano e a autonomia própria de cada bispo como pastor de uma igreja local tem também a si ligado o serviço da caridade, e aqui traduzido de uma forma, não só desta forma, mas de uma forma concreta pela Caritas diocesana, e depois há uma estrutura nacional que de alguma forma unifica e fala em nome de todas as Caritas, com a sua independência, com a sua estrutura própria, também com um estatuto muito mais internacional, de uma abrangência muito mais internacional do que cada Caritas diocesana, que é muito mais local, e de alguma forma é isso que também a distingue. Naturalmente, todas as Caritas diocesanas entre si e com a Caritas portuguesa mantém essa independência. Portanto, os contactos com a Caritas internacional, não é? Partem, portanto, da Caritas Nacional. Sim, da Caritas Portuguesa. A Caritas, portanto, disse há pouco que a Caritas diocesana depende do bispo diocesano, do bispo de cada diocese. A Caritas Nacional depende de quem? Daqui? Da Conferência Episcopal? Conferência Episcopal. E a Caritas Internacional? Naturalmente depende da estrutura da Igreja, da própria Igreja. Santa Sé, exatamente. Está bem. E já agora também, mais uma questão para fugirmos deste ponto, mas para esclarecer. E as Caritas diocesanas, porque são várias, em cada diocese há pelo menos uma, há alguma ligação também entre elas? Dependem umas das outras? Como é que funciona isso? Há uma necessária independência, até porque cada uma delas tem uma realidade própria e uma intervenção própria no contexto em que está. de alguma forma, aquelas que têm alguma proximidade entre si, procuram estabelecer entre si algumas ligações, nomeadamente nas perspectivas de atuação e nas perspectivas de estar no mundo e viver a partir do mundo. A Caritas de Coimbra, de alguma forma, pela estrutura que tem, pela estrutura que é e pelo o serviço que significa, acaba por ser quase uma estrutura anormal em relação a todas as outras. São muito mais de atendimento, são muito mais de encaminhamento. E a Caritas de Coimbra acaba por ser também uma estrutura, além disso, uma estrutura de serviços a toda a diocese e principalmente onde eles realmente são necessários. Estamos a falar no Pinhal Interior, nas zonas mais desertificadas, e é aí que a Caritas teve necessidade de se instalar, porque as comunidades, depois de um trabalho feito nas comunidades, houve necessidade, porque por falta de estruturas locais, de aí implantar alguns equipamentos onde têm estado a servir até um dos dias de hoje. Portanto, pelo que o Padre Luís Costa diz, esta estrutura anormal, creio que se refere à grande dimensão da Caritas de Coimbra. Já agora então aproveito para lhe pedir que nos diga, portanto, quais as atividades que tem, quais as valências, o que é que há aqui na Caritas de Coimbra. Nós acabamos por ter uma dimensão anormal, como disse, por um simples aspecto de que acabamos por significar mais de 100 equipamentos, à volta de 120 equipamentos espalhados por toda a diocese, desde a beira-mar até à Pampilhosa da Serra. Equipamentos naquele sentido de que podem ser lares, de que podem ser estruturas, sim, algumas sim. Delas, a maior parte delas, não são estruturas sequer Caritas, no sentido de propriedade sua, são ocasiões físicas onde nós desenvolvemos atividades, desde as crianças aos jovens, e depois há toda a estrutura dos mais idosos. Vocês dão o apoio jurídico neste aspecto, se calhar, a essas instituições que estão... Não, somos Caritas. Nesse caso, a única estrutura é Caritas. Daí que, naturalmente, está dividido. Nós temos, digamos, uma estrutura central e depois daí uma economia de escala também em relação a todas estas estruturas. Mas depois, localmente, funciona com os devidos serviços e também com o devido apoio. Seja através dos técnicos que estão nos próprios equipamentos, sejam através de técnicos que se deslocam a um ou mais equipamentos conforme a sua dimensão. Neste momento o Padre Luís Costa disse que são cerca de 120 equipamentos pela diocese. Se no amanhã aparecerem mais necessidades, e aparecem com certeza, outras pessoas a reivindicar, passo o termo, pedindo à Caritas diocesana que instale numa determinada localidade, pronto, algumas valências, a Caritas pode estudar isso e pode, de facto, vir a criar mais equipamentos, como há pouco lhe chamou. Temos um caso concreto que agora na freguesia de Cadafaz, no concelho de Góis, exatamente numa zona absolutamente desertificada e envelhecida também, e com carências a vários níveis, onde nós acabamos e estamos a terminar a instalação de uma unidade residencial para idosos, exatamente pela necessidade quase de 15 anos, de expectativa de 15 anos, que ali se fosse instalado um equipamento desse tipo. Vem responder exatamente às necessidades existentes e também responde também às dificuldades que a própria comunidade tem em desenvolver por si mesma um equipamento desse tipo. E isso honra-nos bastante, uma vez que o investimento feito nessa zona é um investimento elevadíssimo, podia ser feito numa outra zona qualquer, se calhar com outro tipo de retorno, mas essa é que é a missão Caritas, ou seja, esse sentido de subsidiariedade em relação àquilo que as comunidades podem ser e significar por si, e quando assim não é, quando é necessário que a Caritas tome também o seu papel e assuma o seu papel e a sua missão, aí estaremos também para instalar novos equipamentos. Naturalmente, não estamos a responder a todas as expectativas da comunidade, porque elas são cada vez mais e maiores, e a Caritas por si mesmo também tem os seus limites e as suas dificuldades. Porque o mundo adormeceu e eu não quero acordar. Vou ficar aqui calada, ninguém me ouvirá. irá cantar, porque o mundo adormeceu e eu não quero acordar. Não vou acender a luz até amanhar, porque o mundo adormeceu e eu não quero acordar. Nunca vou dizer adeus para um dia voltar, porque o mundo adormeceu e eu não quero acordar. A música acaba aqui, está na hora de acabar. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o responsável pela Caritas Diocesana de Coimbra, Sr. Padre Luís Costa. A Caritas é uma instituição da Igreja Católica que funciona a nível internacional na ajuda aos mais carenciados, quer quando acontecem catástrofes, quer a nível também, quer quando acontecem outras situações de carências. Padre Luís Costa, portanto, dizia-me há pouco que a Caritas de Coimbra tem cerca de 120 equipamentos. Não lhe vou perguntar quantos estão e como é que são, porque isso ficávamos aqui, tínhamos que arranjar muito mais tempo do que dispomos para falar disso. Mas vou-lhe pedir o seguinte, que nos diga, portanto, no aspecto de valências, quais são as atividades que a Caritas está a desenvolver? Mesmo que não sejam todas as principais. Eu há pouco comecei na apresentação quase desta conversa. Falei dos jovens, falei das crianças, falei dos jovens. Pronto, eu gostava que nos desse uma ideia do que realmente, de quais as atividades que neste momento, atividades valências que neste momento tem a Caritas de Coimbra. Eu pegava essencialmente num aspecto, penso que talvez seja o mais desconhecido. Naturalmente a Caritas tem uma intervenção a nível das crianças, creches, jardins de infância, tem a nível de ATLs, tem a nível de lares para idosos e centros de dia, apoio domiciliário, tudo aquilo que habitualmente as pessoas têm como valências sociais. No entanto, uma das grandes partes e que caracteriza a ação Caritas é exatamente noutras valências que não têm propriamente a ver com isso. Estamos a falar na toxicodependência, estamos a falar nos sem-abrigos, estamos a falar nas vítimas de violência doméstica, estamos a falar nas crianças e jovens retirados do contexto de família pelos tribunais e entregues à instituição. Estamos a falar num mundo diversificado que depois chega mesmo ao âmbito da saúde. E tudo isto é que é o contexto de Caritas, que para o comum, até mesmo dos cristãos, da diocese, não é do seu conhecimento, mas é de facto isso que distingue a Caritas de uma IPSS normal e que também caracteriza de forma muito específica e também diria muito, muito humana e muito cristã aquilo que é verdadeiramente a sua missão e aquilo que é a sua ação principalmente na cidade de Coimbra e nos arredores. Para essas valências, tantos serviços, têm protocolos também com a Segurança Social, tal como têm as outras instituições. Qual é o critério que vocês têm, portanto, na admissão de utentes, uma vez que, portanto, creio que a Caritas dá assistência àqueles que mais necessitados estão? E agora, ainda não me refiro propriamente àqueles que são, portanto, que vêm uma vez, ou que podem vir outra, ou que podem não vir, mas refiro-me, portanto, mais concretamente nestes serviços que há pouco referiu, portanto, com jovens, com os toxicodependentes, com a terceira idade. Portanto, têm assim alguns que, como é que é na admissão dos utentes, porque que certamente lhes aparecem muitas necessidades, qual é o padrão na admissão? O padrão na admissão é aquilo que está normalizado em relação àquilo que são os protocolos com a própria Segurança Social, não só nas comparticipações familiares, como no, na forma como se alcançam esses valores. No entanto, a maior parte dos nossos utentes nem sequer tem qualquer comparticipação. Estamos a falar que só as valências de infância ou de idosos têm comparticipações familiares. Todas as outras valências não têm qualquer comparticipação do utente. Casos toxicodependentes. Por exemplo, dos bairros sociais ou nos sem-abrigo, não há qualquer retorno da parte do... Nem do utente, nem do Estado, se calhar. Do Estado. É, às vezes é das coisas mais curiosas, porque as pessoas não têm noção. Normalmente, também, que a estrutura Cáritas permite-se também ter alguma mais-valia para poder fazer estas intervenções, mas estas intervenções que são absolutamente sociais... tem normalmente à partida 20 a 30% da comparticipação da própria instituição, ou seja, isso quer dizer que o Estado não cobre logo à partida, sem chamar ainda todas as exceções que vão acontecendo ao longo do desenvolvimento da própria ação, o Estado à partida não cobre a totalidade. Vamos a falar, por exemplo, uma estrutura de mulheres vítimas de violência doméstica ou de outro tipo de violências. A estrutura que desenvolvemos, a Cáritas parte à partida com 30%, que na realidade são mais próximos dos 50% do custo com essa valência do que os 30%. E por um aspecto muito simples, quando há 5 anos iniciámos essa estrutura, não tínhamos qualquer experiência sobre a mesma. Nem havia a nível nacional saber qual era o custo real que uma mulher e os seus filhos, por exemplo, podiam significar no tempo que estivessem connosco. Significou que foi feita uma perspectiva e avaliamos agora, passados 5 anos, que estamos muito longe daquilo que é o custo real dessa prestação de serviço. No entanto, a comparticipação do Estado está fixada e não tem sofrido alterações. Significa que, ao momento, é a Cáritas e todos aqueles que, de alguma forma, colaboram com ela que suportam aproximadamente 50% dessa prestação social, dessa ação social. Para além disso, gostaria só para dar um número mais ou menos redondo sobre aquilo que estamos a falar, só nas comparticipações sociais, que são já calculadas sobre uma forma estabelecida pela Segurança Social, uma forma estável, a Cáritas no ano de 2010 e 2011, em reduções dessa comparticipação social ou isenções, contabilizou mais de 100 mil euros. Estamos a falar só nas crianças, em creche, em jardim, ou idosos, ou em centro-dia, em SAD, ou em lar. Estamos a falar num universo já sobre as prestações que são sociais. 100 mil euros num total do ano, em cada ano. Isto é muito significativo porque é o contexto que estamos a viver. Ou seja, há dificuldades enormes da parte das famílias, dos agregados familiares, que depois se traduzem na própria comparticipação, quando são chamados a tal, para a prestação que recebem. A Cáritas tem quantos trabalhadores? Neste momento teremos 914 colaboradores, diretos e indiretos, que estabelecem esta ação Cáritas. Quando fala diretos e indiretos, está-me a falar de voluntários? Não. Não, sem falar nos voluntários. Os voluntários são mais ou menos quanto? Têm a ideia? Nós estamos a estruturar todo esse trabalho. Esta direção tem feito várias reformulações, vários caminhos de criar para esta estrutura aquilo que ela necessita. O trabalho com o voluntariado está a ser agora reestruturado. Porquê? Por uma questão muito simples. Nós temos alguns, e até um número significativo de voluntários, mas são voluntários pontuais. O que é que nós chamamos de voluntários pontuais? São aqueles que conhecem a nossa estrutura e nela intervêm. Nós não temos propriamente ainda uma política de voluntariado que pudesse propor à sociedade que viesse até nós e colaborasse connosco nesta prestação de serviço que é da sociedade. E é nesse nível que nós estamos a trabalhar neste momento para que no tempo próximo possamos, a partir de nós, dizer à sociedade que somos uma ocasião também para que ela participe de uma forma voluntária e de uma forma a enriquecer toda a nossa ação. Padre Costa, eu tenho a impressão, não sei, que o futuro se calhar vai obrigar, vai pedir, vai exigir que haja mais voluntários, porquanto a crise é grande, cada vez mais gente a recorrer a estes serviços, as despesas são grandes, o Estado vai vai cortando na coparticipação, como acabou de dizer, e é possível que tenham que também... Eu não diria tanto o futuro, mas já é o presente. Já é o presente. É o presente. E é o presente por vários motivos. Eu penso que o tempo de crise que é real e que eu penso que ainda não a sentimos verdadeiramente, mas já a vamos sentindo, é algo que nos diz uma coisa muito simples, como ninguém consegue chegar a algum lado sozinho. E, efetivamente, estruturas como a Caritas, como muitos centros sociais, muitas estruturas de apoio do terceiro setor, fizeram até agora quase uma substituição à própria sociedade em relação à missão que é da sociedade, mas que nos obriga agora a uma consciência de que não podemos fazer sozinho, não podemos substituir a sociedade, não o devemos fazer, mas pelo contrário devemos chamar a sociedade a nós e dizer é convosco que precisamos trabalhar e é convosco que podemos fazer a diferença nos tempos presentes. Na Diocese de Coimbra tem presente, tem uma ideia de quantas pessoas a Caritas está a ajudar? Nós temos no nosso universo 12 mil utentes, 12 mil pessoas que diretamente ajudamos. Naturalmente, algumas intervenções são muito pontuais, como se percebe, como há outras que são absolutamente permanentes e sistemáticas. No entanto, dos números que conseguimos apurar, desde a parte da saúde à parte social, contabilizamos 12 mil pessoas, à volta de 12 mil pessoas. A nível nacional não tem ideia do que é que não é faça, não... Eu tenho aqui números de Espanha, de Portugal não tenho. Em Espanha, em 2007, recorriam à Caritas 450 mil pessoas. E passados 3 anos, portanto, em 2010, aqueles números mais que dobraram. Passaram de 450 mil pessoas para 950 mil pessoas. Portanto, não há dúvida nenhuma que a crise é grande, as necessidades são muitas e as pessoas cada vez recorrem mais a estas instituições. A nível de Portugal, nós estamos a apurar esses números. Naturalmente, hoje as pessoas precisam saber dados concretos. Estamos a fazê-lo a nível da Caritas, estamos a fazê-lo a nível nacional. É muito difícil, porque também às vezes tem a ver com o tipo de abordagem, que é, como eu habitualmente distingo, uma coisa é fazer atendimento e outra coisa é fazer acompanhamento. Podem dar numas completamente diferentes e perspectivas completamente diferentes. Aquilo que habitualmente fazemos é muito mais do que o atendimento. É também acompanhamento. Fazer com a pessoa o caminho de reinserção, fazer com a pessoa o caminho de reestruturação da sua própria vida. E, de facto, isso, embora possa significar números mais baixos, significam números significativos depois no resultado a longo prazo. Esperamos em pouco tempo também começar a ter a expressão, já vai havendo, de números a nível nacional, mas percebemos nas nossas estruturas que há um aumento significativo, principalmente nestes últimos anos, um aumento significativo das intervenções pontuais e de quem até agora estava um bocadinho liberta deste encargo social, vai se notando cada vez mais. Para essas ajudas pontuais de que fala, aparecem mais famílias ou mais pessoas que estão sós? Atualmente, hoje são agregados familiares. Muitas vezes ainda são agregados monoparentais, de alguma forma, onde subsiste apenas ou o homem ou a mulher só com os seus encargos, seja pessoais, seja com filhos, porque de facto há uma estrutura que se desmonta e que muitas vezes estava estruturada para ser apoiada no casal e que de repente deixa de o ser, mas atualmente, nos últimos tempos, temos verificado que são os próprios agregados familiares, porque não é só um que fica desempregado, são os dois que ficam, e um rendimento que até agora entrava no seio familiar deixa de existir, seja da parte de um, seja da parte do outro. A ideia de que o nosso Centro de Apoio Social, que foi criado em 2010, tem tido, começamos por ter 2 dias de atendimento sistemáticos e tem alargado para praticamente todos os dias da semana, que tinha afeto 2 técnicos, praticamente estão 4 técnicos afetos a isso. Onde é que isso funciona aqui? Funciona aqui na sede da Caritas. Uhum. casos de pobreza envergonhada? Tem conhecimento de muitos casos ou não? São esses casos, são essencialmente esses casos. É verdade que nós temos avaliado que não é fácil chegar a essas pessoas, não é fácil trazer essas pessoas. Ou seja, estamos a tentar montar agora todo um outro enquadramento para que a intervenção junto a essas pessoas seja dentro do anonimato que elas necessitam, porque de facto avaliamos que a última coisa que ainda lhe resta é a dignidade. E a dignidade não é que tenhamos a vergonha de sermos pobres, não trata nada disso, trata-se de que pessoas perfeitamente estruturadas, perfeitamente enquadradas e capazes de contribuir para uma sociedade, se veem incapazes de o fazer. E isso retira-lhes o que eu chamo a dignidade de poder produzir, a dignidade de poder ser e de poder fazer cada vez mais melhor. No entanto, essa situação cria um constrangimento estrutural que as impede muitas vezes de colocar-se numa fila ou vir para um atendimento onde estarão outras pessoas que não são menos pessoas, nem elas serão mais, mas cria-lhes um contexto completamente diferente, porque foram pessoas estruturadas. Eu sempre dava um exemplo de um engenheiro, um arquiteto, sem pensar em ninguém em particular, mas eram os melhores alunos, foram os melhores profissionais, eram a gente de mais qualificada que o país tinha e que de repente se vê hoje sem trabalho e sem qualquer fonte de rendimento. E isto pode parecer uma coisa insignificante, mas não o é, porque quando nós de alguma forma nos colocamos num patamar de exigência pessoal, depois confrontamos-nos também com o constrangimento, quando tudo isso desaba à nossa volta, o constrangimento de nos confrontarmos pessoalmente com isso e com a sociedade que olha para nós e espera de nós alguma coisa diferente. E esses são os novos pobres, estes são os novos, são aqueles que estão efetivamente a passar necessidades, não porque não consigam ter uma fonte de rendimento aqui ou ali, mas porque encontraram para si ou formularam para si uma série de encargos fixos, estruturais, que agora não conseguem suportar. E a certa altura isso cria-lhes um mundo à parte. E neste caso, a Caritas também ajuda monetariamente? Nós nunca fazemos uma ajuda monetária direta, ou seja, pagamos, ou seja, não damos dinheiro em si, pagamos ou as contas da água, ou contas da luz, mas sempre numa intervenção direta àquilo que são a faturação, digamos assim, das despesas. Daí até à alimentação, daí até à roupa que vai sendo necessária e que vão passando por nós, que vai passando por nós para ser redistribuída, é a ação de todas as várias estruturas que temos, mas de uma forma muito especial do CAS, do Centro de Apoio Social. Naturalmente, e há aqui um aspecto que faz toda a diferença. Enquanto, como costumo dizer, há 10 anos com 100 euros fazíamos uma ajuda efetiva, não uma, mas duas ou três pessoas, porque elas precisavam de comer. Hoje, com 1000 euros, provavelmente não conseguimos ajudar uma pessoa. Esta proporção é significativa, porque muitas vezes fazemos gastos e efetivamos ajudas, mas se traduz a muito poucas pessoas, porque os encargos que elas alcançaram para si são extremamente gravosos, ou seja, é rendas de casa que já vai nos 1000 ou nos 2000 euros em atraso, é água e luz que está para ser desligada e com 300 ou 400 euros em atraso, é telefones, é todo um contexto social dos agregados familiares que lhes trouxeram e que lhes fizeram acumular encargos tais que qualquer ajuda nossa, mesmo que seja significativa, parece ficar sempre aquém para dar, para alavancar aquela situação para ela continuar a sua vida. E isso é talvez um dos maiores dramas que estamos a viver hoje. O fado nasceu um dia quando o vento mal bolia e o céu o mar prolongava. Estando triste, cantava. estando triste, cantava. Em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o responsável pela Caritas Diocesana de Coimbra, Sr. Padre Luís Costa. Temos estado a falar de vários assuntos relacionados com a Caritas Diocesana de Coimbra e da ligação, da relação entre a Caritas Nacional, as várias Caritas Diocesanas e a Caritas Internacional. Já falámos das várias valências, dos vários serviços que a Caritas tem e do grande número de colaboradores, 914, e há pouco o Sr. Padre Luís Costa, E agora estamos a falar de carências, de necessidades, de situações de pobreza em que as pessoas muitas vezes ficam desempregadas e que têm compromissos e que se vêem em situações muitíssimo complicadas. Padre Luís Costa, esta crise vai chegando a todos, infelizmente. Eu tenho-me apercebido, não sei se tem essa sensibilidade não, se tem essa noção em relação aqui à Caritas. Há familiares que tiram os utentes dos lares para, com esse dinheiro, ajudar, portanto, a sobrevivência da família. Não sei se tem conhecimento destas situações aqui, se não, mas vai aparecendo em alguns lares esta situação. Não, sem dúvida, essa vai ser é uma das consequências de toda a crise que muitas vezes não se consegue ver. Ou seja, há manifestações externas e fáceis e há outras que são perfeitamente encobertas com situações que aparentemente possam ter muito de humano e às vezes pouco de humano tem. De facto, as famílias têm hoje que recorrer a muitas fórmulas para sobreviverem a esta situação de crise. E muitas vezes essas fórmulas nem sempre são as mais adequadas e as melhores. E na realidade, o que acontece é aquilo que acaba de dizer, que as famílias muitas vezes, por saber que há uma reforma ou há um contributo da parte do idoso que possa ser favorável para sobreviver, acaba por retirar destas estruturas, não que isso fosse mal, mas porque efetivamente as famílias deixaram de ter o cuidado, de saber cuidar, muitas vezes porque o motivo não é o mais correto, ou aquilo que faz nascer o motivo não é a melhor intenção, muitas vezes acaba por cair na negligência no próprio idoso e de todo aquele que podia ter até um cuidado mais efetivo e acaba por não ter. Por um lado, é ótimo que as famílias chamem a si os seus e os cuidem. Por outro lado, corre-se esse risco, e não quero extrapolar para além daquilo que é razoável, mas efetivamente vamos tendo conhecimento de uma ou de outra denúncia em que se corre o risco de se aproveitar das mais-valias que alguém pode receber para seu proveito próprio, nomeadamente uma prestação de velhice, para que seja essa uma fonte, se calhar a única fonte de rendimento da própria agregada familiar. Se significasse o cuidado efetivo à pessoa, ótimo, não haveria, a sociedade não haveria que se pronunciar, mas se isso significa negligência e às vezes maus tratos em relação à pessoa em causa, então temos que denunciar, porque é algo condenável. Pois, Padre Luís Costa, e há casos em que são complicados, graves, que é quando se tira um idoso de um lar e depois, pronto, enfim, por dificuldades, como acabou de referir, e aí não tem mal nenhum, o mal está, de facto, no que acaba de referir e também no seguinte, muitas vezes esse idoso, em vez de ficar com a família, fica na sua própria casa, na casa que tinha, sozinho. E isso é que me parece bastante, bastante grave. Eu não sei se há pouco, quando falou das várias valências, falou também do apoio domiciliário, certamente que falou. Também tem aqui em Coimbra, tem em Coimbra e pela Diocese, tem também apoio domiciliário. Creio que é um bom serviço, porquanto esse continua a manter as pessoas em casa, não é? Exatamente. Penso que é um serviço de futuro. Futuro por várias razões. Até há pouco tempo a estrutura de apoio aos idosos passava por centro-dia, apoio domiciliário e lares residenciais. Naturalmente, cada uma dessas respostas tem a sua especificidade própria. Aquilo que a Caritas tem estudado e aquilo que conhece da realidade onde trabalha passa essencialmente por perceber que a valência de centro-dia está perfeitamente desenquadrada já para aquilo que são as necessidades atuais. E porquê? Por uma questão de dependência e de necessidades do próprio idoso. Sabemos que há 15 anos, 10 anos, um centro de dia era frequentado por pessoas perfeitamente autónomas, perfeitamente capazes de desenvolver uma série de atividades que as autopromovesse e fossem protagonistas da sua autopromoção. Hoje percebemos que não só são os mesmos utentes de há 15 anos a esta parte, porque se repetem de ano para ano, mas aqueles que chegam até uma Valência Centro Dia já estão extremamente dependentes para eles próprios desenvolver uma série de atividades próprias de uma Valência Centro Dia. Também me apercebi que a Segurança Social há poucos dias, não sei se já está a fazer, mas pelo menos disse que ia fazer, ia passar a comparticipar centros de noite. O que é que acha desta futura Valência? Naturalmente compreendo que eu não me possa pronunciar sobre uma medida que me parece que terá o seu valor. Tenho alguma dificuldade em distinguir um centro de noite de uma unidade residencial para idosos, ou seja, de um lar. Tenho alguma dificuldade. De qualquer forma, penso que tudo isso são expressões e todas as hipóteses que possamos colocar para melhor servir uma ou outra realidade, porque elas são diversas de zona para zona, de região para região, penso que serão sempre positivas. Naturalmente, a Caixa não tem nenhum centro de noite, não tem sentido necessidade de o fazer, porque percebemos que quem precisa de noite também precisa de dia, e quem precisa de dia agora precisa de noite. E nessa identificação, me parece, em todo, a estrutura lar, a Valência lar, que estou a falar de uma Valência lar e não de uma Valência de centro de noite. Naturalmente, como é lógico, respeito que em determinadas circunstâncias que haja esse sentido e essa necessidade a ser subscrita. Um estudo recente, de maio de 2012, diz que as situações de pobreza vão continuar e vão surgir novos casos. Pronto, muitas instituições têm consciência disso. O caso da Caritas também, certamente que é o mesmo, e até por mais razões, mas o Estado também diz que pronto, que vai continuar a apoiar, mas que não quer estar a encabeçar esses apoios, que as instituições vão ter que arranjar outras formas de subsídios. Não será o caso da Caritas, mas estamos a falar no geral. Isto vai ser muito complicado, porque se a pobreza vai continuar. Eu tenho aqui números que dizem que em 2011 havia 197 milhões de desempregados. Este ano prevê-se que chegue aos 200 milhões. Isto vai ser muito complicado se o Estado, embora dizendo que vai comparticipando, mas se vai reduzindo cada vez mais as comparticipações, certamente que haverá muitas IPs e até misericórdias que vão ter dificuldade em prestar este ótimo apoio que hoje prestam. Embora isto não seja diretamente com a Caritas, mas é. Não, mas é. Peço imensa desculpa, mas de facto é com a Caritas, porque a Caritas é uma estrutura, digamos, com a sua multifacetada intervenção, mas é uma estrutura que precisa efetivamente de encontrar novas formas de financiamento e de enquadramento das suas próprias necessidades. Porque, de facto, o Estado, como é lógico e percebemos todos, que está cada vez mais incapaz de corresponder com aquilo que poderia ser e até considerada a sua obrigação, e vai necessitando de que estas estruturas, ou seja, a própria sociedade, se autorregule e auto-organize para responder às suas necessidades. E, efetivamente, esta entrega às instituições da responsabilidade, penso que primeiro é uma boa medida. Porquê? Porque é um respeito por aquilo que nasce na sociedade, na comunidade, e é tomada pela comunidade muitas vezes à custa do voluntariado dos próprios dirigentes e das pessoas que a elas estão ligadas. Por outro, é uma estrutura que fica manifestamente mais barata para o Estado, uma intervenção manifestamente mais conforme com aquilo que são as necessidades, muito mais próxima, muito mais efetiva, e que seria um erro estrutural não valorizar, não dar expressão a toda a multiplicidade de instituições pequenas e grandes que vão para o país fora fazendo uma ação social. Penso que se alguma vez perdermos esta perspectiva, perdemos e muito tudo aquilo que temos de bom e tudo aquilo que foi construção de muitos anos a partir da própria comunidade, que é o caso de todas, diria que todas as instituições que existem no país. Se um anjo na noite te cantar ao ouvido, se uma luz tocar o teu corpo vencido, se um braço se erguer e te levantar do chão, se dedos de papel te derem a mão, se um sorriso pintado te deixar incolor, há um abraço apertado te fizer indolor, rascado te fizer perder, se alguém se demora a te perder assim, se o mundo lá fora se esquecer de ti, se um sorriso pintado te deixar, abraço apertado te fizer indolor, há sempre alguém que não conta, alguém que não hoje, alguém Conversas em Rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o responsável pela Cáritas Diocesana de Coimbra, Sr. Padre Luís Costa. Estamos a entrar na nossa parte final e neste pouco tempo que nos resta, Padre Luís Costa, vou-lhe colocar aqui, há pouco disse que faz trabalho com jovens e até com crianças também, e que muitas vezes é necessário retirar essas crianças da família e dos pais. Há muitas situações destas Nós temos dois lares, um lar, um CAT, um centro de acolhimento temporário para 20 crianças, dos 0 aos 6 anos. São crianças que vêm, que nos chegam, muitas vezes, no momento em que nascem. Praticamente, nos primeiros dias, temos casos de primeiros dias que nos são confiadas e que estão connosco até ao período em que podem conseguir uma situação de adoção ou de retorno à família, caso dependendo dos casos. Como temos um lar para 65 adolescentes e jovens, até aos 18 anos, acompanhado já com uma estrutura de apartamento que nós, por nossa iniciativa, formulámos para ser o trampolim de saída para a sua autonomização de todos aqueles que não têm suporte familiar, porque efetivamente há jovens que não têm suporte familiar que os acolha, e isso é uma intervenção que prevejo que vá aumentar. Sei que é uma das prioridades políticas deste governo, sei que há imensas necessidades e neste momento estamos a tentar que esta intervenção seja o mais possível acompanhada na própria estrutura familiar. Ou seja, não se pode desinstitucionalizar ou querer desinstitucionalizar uma série de adolescentes e jovens quando depois não têm uma estrutura de acolhimento capaz de os integrar. Seja ela social, seja ela familiar. Naturalmente, idealmente, é familiar. Mas sabendo que se não se trabalhar a família, dificilmente haverá condições para o regresso dessas crianças que agora já são praticamente adultas ao seio familiar que as integra. E este é um drama dos dias de hoje, é um drama que prevejo que vá agravar exatamente por todas as situações de crise. O Padre Luís Costa também há pouco falou da violência doméstica, que é outra valência ou outro serviço que aqui tem. Aparecem muitos casos de violência doméstica. Eu aproveito para falar, porque hoje fala-se tanto de violência doméstica. Parece sempre, qualquer caso é sempre muito. Naturalmente aparecem, dos mundos que aparecem, dos mundos que são sinalizados. E como pode compreender, não é só na região centro, esse é um dos serviços que exige que a vítima seja deslocada do âmbito onde acontece a agressão, e daí que muitas vezes recebemos, dentro do contexto da região centro, recebemos de muitos lados, exatamente para retirar a vítima desse contexto, mas cada vez mais vamos percebendo que aparentemente há uma grande consciência, mas que continua a haver, às vezes envolvida com um grande contexto social, muitos outros casos que não têm qualquer expressão e que nunca vêm à luz do dia e que muitas vezes acabam por terminar numa morte de um ou de outro, ou agressor ou a vítima, mas que no fundo arrastam-se ao longo de anos. E numa sociedade cada vez mais anónima, como é a nossa, cada vez mais individual, individualista, cada vez mais colocada em blocos de apartamento onde ninguém conhece ninguém e ninguém quer saber de ninguém, que naturalmente cada vez mais esses dados ou esses casos vão ser frequentes e são frequentes, mesmo que muitas vezes não sejam sinalizados. Padre Luís Costa, o aborto não será uma violência doméstica? O aborto é uma violência doméstica, é uma violência por si mesma, que não chega a ser doméstica, porque nunca chega a ser a vir ao âmbito da vida doméstica, como muito desejaríamos, mas acaba por ser uma violência à vida, no seu mais profundo sentido do termo. Padre Luís Costa, já falámos muito de crise, de necessidades, e eu vou falar de um congresso que se realizou em Roma, em 2011, de ONGs católicas. Foi referido que uma das causas da crise é a ausência de Deus e que este facto cria sofrimento na sociedade. Por isso, alertaram para que os técnicos que atuam nestas ONGs não sejam só técnicos, mas testemunhas de Cristo. Na Caritas em Coimbra, levam isto em linha de conta. A nossa missão diz mesmo que a nossa ação pela promoção da dignidade humana é à maneira de Cristo. Esta quisemos que isso fosse uma expressão na nossa imagem institucional, porque assim é. De facto, os nossos técnicos não chegam à sua intervenção ou a fazer a sua intervenção porque sejam cristãos ou não sejam cristãos, mas todos eles percebem aquilo que é a missão Cáritas e interiorizam a missão Cáritas. E, por vezes, com feliz experiência da minha parte, às vezes é daqueles que, por percurso de vida, provavelmente menos identificados com a estrutura da Igreja, que melhor traduzem um testemunho cristão que a Cáritas precisa e deve praticar a cada momento e em cada ação que faz. Paulo Luís Costa, o Papa aprovou no mês de maio deste ano os novos estatutos da Cáritas. Assim, há alguma coisa de significativo nesta aprovação? Que eu registre, não. De facto, é uma abordagem recente. Normalmente isto tem a ver com enquadramentos muito mais transversais e principalmente quando estamos a falar numa intervenção global e numa intervenção universal num sentido de todos os países do mundo onde a Igreja Católica se vai estruturando, mas normalmente, e eu penso que seja o caso, nasce normalmente dos estatutos mais estáveis que das igrejas ocidentais, que já têm muitos anos de intervenção e que no essencial estão perfeitamente definidos porque decorre da doutrina social da Igreja. Padre Luís Costa, o nosso tempo está mesmo aproximado, sim, mas eu ainda queria colocar duas questões assim muito rápidas. Uma é que eu vi, que fica com a ideia, que a Cáritas Diocesana de Coimbra dá também uma boa ajuda a estes 914 colaboradores em protocolos que faz com outras empresas para lhes facilitar a vida. É assim, não é? Vou talvez escandalizar muitas pessoas, mas muitos dos nossos colaboradores são hoje os pobres dos dias de hoje. E sem querer generalizar nem querer dar uma expressão menos feliz, é de facto sentimos que muitos dos nossos colaboradores, mesmo tendo o seu salário, o salário que lhe corresponde a seu tempo todos os meses, e esperamos que assim se mantenha, mas muitas vezes têm necessidades diversas, porque normalmente estão integrados num agregado familiar em que às vezes o único fonte de financiamento é aquele que trabalha connosco, mas que tem no seu âmbito outras necessidades muito mais prementes e que levam a que precisemos de os ajudar a vários níveis. Seja às vezes no acompanhamento, seja possibilitando uma série de recursos que individualmente dificilmente alcançariam, mas que através das nossas parcerias podem alcançar. Padre Luís Costa, não mais que um minuto, se for menos ainda melhor. Projetos para o futuro. Projetos para o futuro é saber se localizar na estrutura que é a Diocese de Coimbra, saber ler os sinais do tempo, assumir a responsabilidade que temos, certa, que é subsidiária, mas a responsabilidade que temos nesta sociedade, e assumi-la com risco calculado, naturalmente, com risco perfeitamente definido, mas com risco evangélico, diria, que é assumir que hoje a Cáritas, enquanto tiver sentido de existir, é para servir e é para amar aqueles que estão mais desconfigurados. Padre Luís Costa, agradeço-lhe a disponibilidade que teve para estar neste programa. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.